Portal do Arrocha. Swinga! Que parada gostosa é essa, meu irmão? Deus é maravilhoso o tempo todo, compadre. Swinga! O baile tá tipo faroeste. Novinha, o seu bumbum vai ser o alvo pra teste. O baile tá tipo faroeste. Novinha, o seu bumbum vai ser o alvo pra teste. Parou o bumbum, eu vou mirar. Engatilhei e vou apertar. Swinga, quebra, quebra. Outra que bum bum bum. Outra que bum bum. Outra que bum bum bum. Eu vou acertar o seu bumbum. Outra que bum bum bum. Outra que bum bum. Outra que bum bum bum. Eu vou acertar o seu bumbum. Outra que bum bum bum. Outra que bum bum. Outra que bum bum bum. Eu vou acertar o seu bumbum. Outra que bum bum bum. Outra que bum bum. Outra que bum bum bum. Swinga, quebra, quebra. Um abraço pros meus amigos do Rio Grande do Norte, Cacá do Paredão, Canidé Moral, Cia Promoções e Eventos. Tamo junto nesse carnaval, viu, parceiro? Swinga! O baile tá tipo faroeste. Novinha, seu bumbum vai ser o alvo pra teste. O baile tá tipo faroeste. Novinha, seu bumbum vai ser o alvo pra teste. Parou, bumbum. Eu vou mirar, engatilhei e vou apertar. Swinga, quebra, quebra. Outra que bum bum bum. Outra que bum bum. Outra que bum bum bum. Eu vou acertar o seu bumbum. Outra que bum bum bum. Outra que bum bum. Outra que bum bum bum. Eu vou acertar o seu bumbum. Outra que bum bum bum. Outra que bum bum. Outra que bum bum bum. Eu vou acertar o seu bumbum. Outra que bum bum bum. Outra que bum bum, claque bum. Galera do quarto, oi, oi. É sem massagem. Estúdio Pisse, do meu parceiro Piscina Teclas. Sucesso.